Dá-me mais amor, dá-me mais poder, dá-me mais de ti, mais de ti, Senhor. Meu compromisso contigo vai além das palavras. Quero teu fogo em meus lábios, teu soberano governo.